A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora cá estamos nós então para mais uma Jukebox na sua rádio antena web.info. Os melhores êxitos da década de 70, 80 e 90 aqui, mesmo prontinhos a serem recordados. E hoje temos um saborzinho muito especial para começar. O rock nacional com a banda portuense Táxi Chiclete é o sucesso de 1980. Depois temos Reggae Nights, o grande clássico de dança com Jimmy Cliff. E finalmente uma musiquinha, um slow daqueles que se dançavam na abertura dos bailes de passagem de ano, e vocês vão saber já porquê. Para já é mesmo a altura de passarmos à música. Aqui está Chiclete, Táxi Jukebox. Chiclete. turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. Mesmo esta musiquinha abria muitos, muitos bailes de passagem de ano para os namoradinhos e para quem quisesse dançar assim bem, bem chegadinho. Happy New Year, os ABBA. Para trás ficam o Sr. Jimmy Cliff com Reggae Nights e os Táxi com o clássico do rock nacional Chiclete. Na antenaweb.info somos mesmo assim, gostamos de trazer-lhe os sucessos dos anos 70, 80 e 90 para recordar. Você só tem que aceder ao nosso site, ouvir o programa e depois guardá-lo aí assim para a coleção, no seu disco rígido ou no MP3, também dá para ouvir em qualquer situação. Está bem? Jukebox.